Se for 08505, mantém as condições visuais, aí chama 096. Lama 228, desça para 2 metais, ajuste chama 096, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Ok, sentando para 2.0096, camarada estabilizado, 1228. Zero 08505, chame a torre 118 do sinal 95. 8505, mande a linha do litoral, reporte no através dessa torre. Salvador, boa noite, Azul 4062, estabilizado, RS, ajustão no zero. Azul 4062, ajuste no 0, 1 no 6, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continuando na aproximação, 4062. Azul 4062, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista no zero. Vento 130 graus, 099, informo tráfego helicóptero, mantendo a linha do litoral, não interferirá com seu pouso. Livre o pouso na pista 02, dando a pista 1 no zero, Azul 4062. Força aérea 8505, continue a aproximação, aguarde para o cruzamento. Alguém na 228 completa o sinal, chama a torre 118 do sinal 95. 2895 a torre, o gol 228, boa noite. Boa noite. Força aérea 0805, mantém o setor, aguarde para prosseguir. Sente mantendo o setor 8505. Salvador, boa noite, Golongo 228. Força aérea 8505, dá pra gente ter condições de prosseguir para, direto para o pátio militar? Negativo. Força aérea 8505, mantenha o setor, aguarde as instruções. Salvador, Golongo 228. 1228, ajuste no 0, 1 no 6, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informo um helicóptero mantendo 500 pés no farol da ponta, à direita não interferirá com seu pouso. Centro do tráfego aguardando a autorização de pouso, 1228. Azul 4062, solo azul no 7, livre pista direita, chame controle solo, 121, décima 1. 121, azul 4062. Uno 228, tráfico avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 109. Onda livre, 1-0, gol, 1-2-2-8. Azul alvo. 4012, autorizado o alfa aqui até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 4062. Alfa Kilo, pátio 3, 4062. Cara, 8505. Já presente, autorizado, final da 10. Aguarde a autorização de pouso. Sente, autorizado, final da 10, aguardando a autorização para pouso. Aguarde. Uno 228, solo 20, livre pista direita, chame controle solo, 121, décima 1. Pois, olá, obrigado, mais. Solo por agora, 228. 1228, seu chamador, solo 121, décima 1. Opa, foi mal, esqueci de mudar aqui. Solo, por favor, 1228. Boa noite, 1228, autorizado Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para 08, boa, 1228. Próximo avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 099, um ajuste no 0, 16. 5 suficiente, meu pouso. Força Aérea 8505, considere no solo aos 23, leve taxiway. Hotel, no corte a frequência livre. Houston 3170, bom dia, Sunny Bank Cascais, autorizado direto do ANA, deixa para o nível 050. Salvador, 3520, informação Charlie. 3520, bom dia, autorizada a chegar da Maré, deixa para o nível 060. 060, Maré, 3520, possibilidade de voz, tá, senhora? Então, 3520, autorizado TAP, reduzindo para 2609, número 2 na aproximação.